Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos ouvintes e telespectadores do programa Lux Esotérica. Com vocês, mais uma oportunidade trazendo estudos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia. Aqui sobre os auspícios dos associados e simpatizantes da loja esotérica virtual Alevir. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos trabalhando com vocês as ciências e tradições ocultas, usando como base o maravilhoso livro de Manly Hall, A Sabedoria Oculta das Idades, ou os ensinamentos secretos da antiguidade, de todas as eras. Esse livro maravilhoso, que a partir desse programa, espero que durante alguns programas, nós estaremos falando sobre o Egito e os seus sábios. Começando no dia de hoje, aqui mais um capítulo desse livro, que vai nos falar sobre a vida e ensinamentos do grande Tote, o Hermes Trismegisto, e também vamos acrescentar algumas temáticas relativas ao Egito. Este lugar do mundo, ouvintes, que realmente nos encanta profundamente, porque ao falar Egito, automaticamente nós somos levados no nosso imaginário até a terra das pirâmides. A única das sete maravilhas do mundo antigo que ainda se encontra de pé, porque o povo do Cairo, que fica exatamente ao lado, ainda não conseguiu carregar todas as pedras da pirâmide. Todo o acabamento de mármore que estava à sua volta já foi dilapidado. Mas estas construções, cuja maior delas tem cerca de 200 metros de altura, e até a época da construção da Torre Eiffel na França, há cerca de um século atrás, pouco mais de um século, as pirâmides eram as grandes pirâmides próximas ao Cairo, eram as maiores estruturas do planeta, o edifício mais alto. E como o nosso programa é programa de espiritualidade, obviamente que nós não podemos deixar de prestar a nossa homenagem a este povo antigo, mas ao mesmo tempo sereno e sábio, que durante muitos e muitos séculos, muitos e muitos milhares de anos, empunhou a tocha da luz espiritual para o mundo. E sob aquelas pirâmides e nas cidades aos seus arredores, ali estiveram realmente presentes grandes e grandes sábios como o Tote Hermes, e com certeza ali ainda está ativa parte da fraternidade dos mestres da fraternidade branca. Existe um braço egípcio da grande fraternidade branca, e entre esses mestres existe um cuja encarnação mais conhecida foi entre os neoplatônicos como Filon, o judeu. E desde aquela época, e muito tempo antes, Filon tentou restaurar de alguma forma a sabedoria do Egito para o mundo. E no século passado ele tomou como discípulo um grande teósofo, que foi Geoffrey Hodgson, que teve a oportunidade de entrar em contato com este mestre que foi Filon o Judeu e cujo nome mágico, nome de mestre na grande fraternidade branca é o mestre Polidorus Isurenus. E é dele a informação que nós vamos passar para vocês na sequência, ouvintes, falando sobre a real importância desse povo que ergueu essas maravilhosas pirâmides, que erigiu a Esfinge, que há milênios está lá observando o Oriente, o nascer de cada crepúsculo e cada alvorada que se sucedem, estão no eixo desta grande esfinge. E o Museu do Cairo e suas inúmeras relíquias nada mais tem do que as pedras que sobraram da glória do Egito antigo. Mas a respeito do Egito antigo, aonde realmente habitaram, né, os grandes mestres e instrutores espirituais da humanidade e os seus grandes regentes, os faraós, a respeito disso o mestre Polidorus disse o seguinte, e está publicado no diário oculto chamado A Luz no Santuário, o diário publicado postumamente pertencente a Geoffrey Hodgson. Abre aspas, é um mestre transmitindo esse conhecimento. O trono dos faraós foi um dos estágios na senda do mestrado, do adeptado, galgado por muitos mestres, por muitos adeptos. Ele deu acesso aos mistérios e oportunidades ímpares para o desenvolvimento da sabedoria e aquisição de faculdades através da experiência. Foi um privilégio e oportunidade inigualáveis e marcou o ponto de mutação para muitas almas. A realeza e aristocracia egípcias foram assim utilizadas pelas autoridades espirituais da grande fraternidade dos mestres para impulsionar os indivíduos. As escolas de mistério e treinamento estavam completamente disponíveis. Adeptos, mestres e altos iniciados estiveram permanentemente encarnados no Egito por milhares de anos. E todo o grande trabalho de treinamento, iniciação, passagem, elevação e aperfeiçoamento ocorreram sem interrupção por todo aquele período. Foi, sem dúvida, uma das maiores épocas desse planeta Terra. E devido a seu valor, foi assim mantido por tão longo tempo. E agora, o mais importante desta mensagem do mestre Polidorus, que é uma entrada do dia 29 de março de 1945, do livro Luz do Santuário, de Geoffrey Hodgson. Segundo o mestre Polidorus Isurenus, período semelhante está para se iniciar logo quando o mundo se acalmar das guerras e quando o mundo estabelecer uma corte mundial, para que a justiça possa ocorrer não só em alguns países que têm um governo legítimo, mas em todo o planeta. E segundo o mestre, a fundação da Sociedade Teosófica e a edição dos primeiros livros teosóficos foi o primeiro passo dado nesse sentido, principalmente com a grande emissária da Fraternidade Branca e que viveu durante 10 anos no Cairo, no Egito, e com certeza foi uma iniciada dos mistérios egípcios, que foi Helena Petrovna Blavatsky. Então, esta organização que Blavatsky começou, e na verdade seus escritos e a filosofia dos mestres que ela trouxe, possui um altíssimo significado, pois não só a organização que é a Sociedade Teosófica, mas toda essa filosofia tem um alto teor, um alto conteúdo de significado, e é um instrumento designado e usado pelos mestres para gradualmente reintroduzir a sabedoria oculta no mundo e pavimentar o caminho para o restabelecimento dos antigos mistérios. Planos de longo alcance foram feitos antes e na fundação daquela entidade, e todos os extraordinários trabalhadores são agentes significativos em sua consecução. De fato, todos os trabalhadores que provem ser de algum valor real estão participando em um tremendo trabalho para a iluminação e elevação espiritual da humanidade. A Fraternidade dos Mestres deseja apressar a libertação da humanidade do karma produzido pela crueldade e pela dor. Ela deseja tirar a maioria da humanidade das limitações e males humanas, ou seja, da mente inferior, rumo à liberdade e bondade, e assim beneficência da mente superior. E é isto tão mais rápido quanto seja possível. Este é o trabalho desse período. A teosofia é a força, e a ST, ou Sociedade Teosófica, o instrumento. Felizes são aqueles membros que percebem isto e sacrificam-se a si mesmo para esse portentoso trabalho, pois dele será a grande recompensa. Mostre, indica o mestre, aos membros tudo isto, e estimule-os a uma participação mais plena e ativa, mais inteligente e mais inegoísta nas atividades. Ardor, zelo inteligentemente dirigido, devoção inegoísta e esforço incansável. São estas as qualidades que levam o indivíduo acima e que, ao mesmo tempo, asseguram o progresso. E estar aptos e ativos, tanto como almas e personalidades, este é o chamado para aqueles que estão no mundo pós-guerra. Felizes são aqueles que respondem, pois a oportunidade para o progresso e desenvolvimento oculto deverão ser as suas recompensas, e os mestres as conferirão a eles. Este é um dos mestres que apoiou a fundação da Sociedade Teosófica numa carta que foi enviada ao Coronel Olcott, isso em 1875. Carta essa assinada justamente por Polidoros Isurenos, por Tweet Bay e por Serapis Bay, três mestres da Fraternidade Egípcia de Luxor, de diferentes sessões daquela fraternidade. E toda essa movimentação que os mestres estão realmente tentando fazer tem a ver realmente com o planejamento da Fraternidade Branca. Pois, como disse um outro membro daquela fraternidade, abre aspas, é verdade como você declara que estamos engajados no planejamento preliminar e no estabelecimento dos alicerces para o retorno dos mistérios. Mistérios que nós temos comentado aqui nos últimos programas, é uma tradição que ensina e que faz o homem se elevar acima da condição normal e reconhecer a sua divindade interior. E ao invés de cultuar as coisas desse mundo, os mistérios, através dos seus rituais, através das suas encenações místicas, fazem com que o iniciado, aquele que pertence aos mistérios, redescubra uma vez mais a vida da sua alma. E muitas organizações no mundo são representantes desses mistérios, não só a Sociedade Teosófica, mas a maçonaria, a co-maçonaria, que é a maçonaria para homens e mulheres, também as verdadeiras organizações Rosa Cruzes, que foram patrocinadas também por mestres da Grande Fraternidade Branca. Todas essas organizações são receptáculos dos mistérios. E o grande diferencial que o Egito possuía é que ele era dirigido por sábios, não só do mundo mundano, mas principalmente dirigido por sábios espirituais. Porque hoje em dia nós somos dirigidos por pessoas que, salvo aquelas exceções que precisam ser sempre mencionadas, nós, queridos ouvintes, somos governados por indivíduos egoístas, por indivíduos que têm em última instância como objetivo ao seu próprio eu, o seu próprio benefício. Vemos aí escândalos de pessoas que se locupletam, diariamente explodem na imprensa escândalos, os mais diversos, o que faz com que as pessoas já tenham uma grande descrença nos governantes, porque obviamente eles ascendem ao poder pelas vias seculares, pelo voto, mas não há nada realmente que comprove os objetivos e realmente o que essas pessoas vão fazer no governo. E o Egito, muitos se desagradam disso, era uma teocracia, mas uma teocracia baseada na sabedoria. E por isso durou tanto tempo, apesar de estar ali cercada por inúmeros povos que a toda hora tentavam invadir o Egito. E o grande sábio desta época, realmente indizível de tantas e tantos milhares de anos, foi exatamente o Thoth, o Hermes Trismegisto, aquele que nós reverenciamos tanto dentro do esoterismo, que é representado por um homem com a cabeça de íbis, e obviamente isso está dentro do simbolismo, do tereomorfismo, a representação das inteligências por meio das formas animais. Isso para o mundo moderno às vezes causa uma certa repulsa, mas é uma sabedoria muito profunda. Pois Thoth Hermes com certeza foi um homem, não foi um pássaro que desceu aqui na Terra, mas sim um homem pássaro, um homem cuja consciência voava, viajava longe. Foi ele que estabeleceu os princípios herméticos que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar aqui no programa Lux Esotérica, e falamos aqui das grandes leis herméticas. E o livro de Manly Hall, A Sabedoria Secreta das Idades, nos diz que, com relação ao Tots Hermes, que Jâmblico declarou que ele era autor de 20 mil livros. Já Manetón aumentou o número dos seus escritos para mais de 36 mil. E obviamente que isso torna evidente que um número tão assombroso de escritos seria realmente de uma prerrogativa divina e dificilmente seria alcançada se assim não fosse uma tarefa tão monumental de escrever tantas coisas. Entre as artes e ciências que se afirma que foi Hermes Trismegisto que revelou para a humanidade, estariam a medicina, a química, o direito, a astrologia, a música, a retórica, a magia, a filosofia, a geografia, a matemática, especialmente a geometria, a anatomia e a oratória. Então, o Tote Hermes é praticamente o pai de todas as mais importantes ciências que eram cultuadas na antiguidade e até os dias de hoje. E assim o era, porque realmente o que verdadeiramente aconteceu é que os egípcios receberam dos atlantes uma sabedoria que chegou até eles praticamente pronta. Então parecia uma grande revelação, e o Tote Hermes era a figura que incorporava, de certa forma, esta revelação divina. E todo esse conhecimento era provindo desse grande mestre da Fraternidade Branca. Na verdade, Tote Hermes foi a manifestação no Egito, há cerca de 50 mil anos atrás, do grande instrutor do mundo, aquele que é, na verdade, um grande cargo dentro da Fraternidade Branca. Dentro da Fraternidade dos Mestres, há um cargo daquele que cuida das religiões, das filosofias, e que precisa periodicamente insuflar nas narinas dos grandes filósofos, dos grandes pensadores, os princípios divinos e superiores da vida. E o grande instrutor do mundo assim o faz na maioria das vezes, tomando o corpo de um de seus discípulos por um certo tempo, e provavelmente foi isso que aconteceu com o Tote Hermes, e pode também ter acontecido dele se reencarnar pessoalmente, o que é muito mais difícil. E é essa mesma alma, este mesmo espírito que foi o Hermes Trismegisto no Egito, que finalmente alcançou a sua libertação final, atingindo o grau de Buda há cerca de 600 anos antes de Cristo, se transformando então no primeiro Buda da nossa humanidade. Foi o final da carreira deste grande ser, desta grande alma, a primeira alma, a primeira chispa divina a alcançar a libertação final no estado de Buda. E depois disso, este cargo dentro da Fraternidade Branca passou a ser ocupado por aquele que nós tanto conhecemos, tanto amamos, o Senhor Maitreya, como ele é conhecido no Oriente, ou como o Divino Cristo no Ocidente. Aquele que surgiu na sua primeira encarnação como instrutor do mundo, como o Senhor Krishna na Índia, há 5 mil anos antes de Cristo, e depois tomou o corpo do jovem e puro aprendiz que foi Jesus. E durante 3 anos nós tivemos ali a grande união de Jesus e o Cristo. E ele foi este poderosíssimo instrutor, instituindo a primeira religião universal e planetária, que é o cristianismo. E periodicamente o instrutor do mundo vem, toma ao veículo de outros discípulos e continua revelando a mesma sabedoria, que é a sabedoria divina, é a teosofia, mas adaptada aos tempos ao qual ele participa. Então, o Torte Hermes, né, é realmente mais do que um único homem. Na verdade, Thotes, que era assim chamado como um deus entre os egípcios, se transformou em um verdadeiro deus. E também uma linhagem de sábios que todos eles se chamavam de Thoth. E para os mistérios, Thoth é muito importante, pois ele é de grandíssima importância, por exemplo, para os estudos maçônicos, pois Thoth, o Hermes, foi o autor dos primitivos rituais iniciáticos maçônicos, que foram atualmente emprestados dos mistérios estabelecidos no Egito por Hermes. Quase todos os símbolos maçônicos têm um caráter hermético de origem egípcia. E Pitágoras, que foi um iniciado no Egito, estudou a matemática com os egípcios e deles obteve então seu conhecimento dos sólidos geométricos. Também, entre muitas outras coisas, Hermes é reverenciado pela sua reforma no sistema do calendário que se usava, pois foi ele que propôs o aumento dos dias do ano de 360 para 365, estabelecendo assim um precedente que ainda prevalece até os dias de hoje. E a sua denominação de Trismegisto, que significa 3 vezes grande, foi dada a Hermes porque ele foi considerado o maior de todos os filósofos, o maior de todos os sacerdotes e o maior de todos os reis. E isso prevalece até os dias de hoje, quando este grande sábio é reverenciado até os dias de hoje, inclusive fazendo parte do nosso vocabulário. Quando nós dizemos que uma coisa é extremamente fechada, quando uma coisa é inacessível, nós dizemos que ela é hermeticamente fechada, pois as iniciações só podem ser comunicadas àqueles cujos lábios são selados pelo voto do juramento. E por isso, tudo o que é sagrado do Egito foi tão bem preservado, justamente pelo voto hermético. E nós conhecemos muitas obras e essas maravilhosas construções egípcias, mas a nós não nos chegou nenhuma informação por escrita, como que foram os planejamentos, quais foram as bases teóricas, matemáticas, arquitetônicas para a construção daqueles monumentos. Porque todos eles, na verdade, fazem parte dos mistérios. Então, a dívida dos ocultistas do mundo para com Hermes é realmente extraordinário. Mas vamos continuar falando dele no segundo bloco do nosso programa de hoje, ouvintes, agradecendo muitíssimo aí a audiência de vocês que estão nos acompanhando ao vivo e de todos aqueles que nos acompanham nas gravações que estão disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. Vamos fazer o nosso intervalo, deixando aí uma vez mais o convite para você que ainda não é associado da Levir, venha participar conosco, ouvinte, com a sua contribuição. Esta iniciativa e outras é possível nós transmitirmos e mantermos esse material no ar para que qualquer um que esteja buscando um material fidedigno, abrindo as portas, quiçá, para uma longa jornada de evolução espiritual, mas é preciso que todos nós participemos para que esse trabalho permaneça no ar. Precisamos do seu apoio. Vamos ao intervalo e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérico. Sim, caros amigos, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está falando aí de Thoth, dos mistérios egípcios, assuntos que sempre estão presentes na nossa programação aqui do programa Lux Esotérica, e que hoje nós estamos passando aqui por um capítulo do livro do Manly Palmer Hall, A Sabedoria Secreta, Os Ensinamentos Secretos de Todas as Idades, trazendo realmente as influências do Egito, que tanto encanta, que tanto hipnotiza a mente das pessoas, porque todas as imagens, a iconografia egípcia, de certa forma nós percebemos que ela está voltada para as coisas espirituais. E o mesmo mestre que tanto ensinou Geoffrey Hodgson, em outro livro também explicou o porquê desse magnetismo das figuras, dos desenhos e da arquitetura egípcia. Porque os mestres da Grande Fraternidade Branca sempre convocavam os artistas e neles se lhes pedia que, ao invés de pintarem, de ornarem as suas casas e principalmente os templos com uma arte profana, com temas mundanos, os mestres sempre os encomendaram para que pintassem as coisas divinas, os princípios mais profundos da espiritualidade. Então, quando nós vemos as esculturas, as pinturas que ainda chegaram ao nosso tempo, e a própria arquitetura egípcia, todas elas são baseadas em princípios espirituais. Então elas emanam um poder, e tudo isso acrescentado pelos conhecimentos atlantes, que davam essas dimensões gigantescas, verdadeiramente ciclópicas, das construções egípcias, que eram tipicamente o modo de construir dos atlantes, e que também tinha a sua razão de ser, porque hoje em dia se sabe por experiências científicas que templos construídos sobre milhares, né, de toneladas de pedra, esses templos acabam provocando uma alteração na microatmosfera, no microclima do local e principalmente dentro dos templos. Então provoca essa quantidade tão grande de pedras a presença da energia elétrica negativa, que induz o cérebro humano a ter estados alterados de consciência. Então vocês vejam que nem detalhes como esses da arquitetura, por que tantas pedras, por que tantos templos gigantescos, tudo isso é para facilitar com que a mente dos egípcios voassem para longe e realmente ganhassem uma dimensão divina. E o conhecimento que os egípcios tinham da vida após a morte fez com que eles transformassem realmente a morte o grande tema da religião egípcia. Mas morte não como o mundo atual o compreende, como o final da vida, como o término da existência física. E por isso os funerais egípcios eram tão cheios de detalhes e duravam tantos e tantos dias. As criptas, que não eram obviamente as pirâmides, eram adornadas com tumbas com muitos e muitos detalhes de esculturas e pinturas. E tudo isso, ouvintes, não era um culto à morte ou à mortalidade dos seres humanos, mas sim à vida do ser humano no mundo espiritual. Pois verdadeiramente os egípcios compreendiam que não é apenas nesse nosso mundo tridimensional que a vida acontece. E a morte de um faraó era, na verdade, o seu nascimento no mundo espiritual. E toda aquela pompa e circunstância, tanto luxo, tanto ouro, tantas joias, lápis, lazuli e tantos adornos serviam para com que as pessoas ficassem encantadas e não tirassem da cabeça esse conhecimento de que a vida continua no outro mundo, no plano espiritual, e que no futuro o indivíduo sai do plano espiritual e vem de novo para a matéria. Há um contínuo que jamais termina. E a morte, na verdade, como nós sempre temos dito aqui no nosso programa, é, na verdade, uma transformação. Nós deveríamos trocar o significado de morte por transformação. Daí, quando nós vemos falar o livro egípcio dos mortos, nós deveríamos ler o livro egípcio daqueles que se transformaram, daqueles que transcenderam essa vida mortal. E todos nós um dia, obviamente, vamos passar pela grande viagem da morte e vamos experimentar, ouvintes, os mistérios de que tanto falavam os egípcios. Mas o Egito não se resumia ao clube do bolinha que muitos imaginam, porque haviam também mulheres não só belas, como foi a mulher de Tutancâmon, então a do seu pai Akhenaton, a Nefertiti, mas houve também grandes dirigentes, grandes rainhas, como a rainha Hatshepsut, que nós vamos também transmitir para vocês um outro conhecimento com respeito a esta sábia, que foi uma faraona, ou seja, pelas maneiras realmente mais mirabolantes, ela conseguiu chegar ao trono dos faraós. E Hatshepsut, que nós estamos acompanhando aí uma imagem dela, foi uma das primeiras pessoas no Egito que mandou erguer os obeliscos. Obeliscos que estão presentes até os dias de hoje nas mais diversas cidades do mundo, e muitos deles foram inclusive sequestrados, para não dizer roubados, do próprio Egito e levados para cidades da Europa, das Américas, da Ásia, e muitas cidades ao redor do mundo construíram obeliscos. E o obelisco de Hatshepsut, nós estamos vendo aí, por exemplo, uma imagem do obelisco da cidade de São Paulo, que tem cerca de 90 metros de altura, e há um magnífico e muito grande obelisco também em pleno centro da capital argentina, em Buenos Aires, como há também o Capitólio na capital Washington, nos Estados Unidos, e muitas cidades da Europa contêm obeliscos gigantescos. E a respeito desse símbolo, que foi, na verdade, uma das primeiras que mandou erigir esses símbolos, foi a faraona Hatshepsut. E nós temos aqui uma comunicação da fraternidade de Luxor, da verdadeira fraternidade egípcia dos mestres da grande fraternidade branca, uma entrada do diário de Geoffrey Hodgson, de maio, 22 de maio de 1948, onde o mestre Polidoros disse o seguinte para Geoffrey Hodgson: por que a rainha Hatshepsut escreveu sobre o seu obelisco? Saibam todos os homens que esta é a maior coisa do mundo. Por que a rainha Hatshepsut escreveu isso? Pois o obelisco é um dos maiores símbolos ocultos. Pois o obelisco, ele é a pirâmide elevada sobre um cubo alongado ou soerguido. Ele é um símbolo do mestre que atingiu tal elevação, tendo desenvolvido seus veículos à perfeição e elevado sua consciência desde o físico na base até a mônada, a chispa divina representada pelo topo, pelo ápice do obelisco. A pirâmide também, por sua vez, é o símbolo da perfeição aqui na Terra, tanto macrocósmica e microcósmica, pois é um grande símbolo vivo que se existe dentro dessa iconografia egípcia, que é praticamente infinita. São mais de 90 grandes pirâmides que existem no Egito, e todas elas gozam realmente de um status espiritual fabuloso. E por que uma massa tão grande de pedras colocadas nesse formato triangular? Por que isso? Porque a pirâmide, é um arquétipo em forma sólida. As câmeras interiores da grande pirâmide são também arquetípicas, representando diagramaticamente os princípios básicos sobre os quais o corpo humano se baseia e o universo é construído. E ainda sobre o obelisco, o mestre Polidoros também diz: o obelisco é o mesmo, só que de uma forma exaltada. O obelisco é, portanto, o homem-deus, ou o arquétipo perfeitamente manifestado. A rainha Hatshepsut conhecia isto, tendo sido assim instruída nos mistérios do templo de Amon, em Tebas e também em outros locais. Portanto, sob o seu obelisco, no local onde é hoje conhecido como Karnak, que é uma palavra muito mística, ela escreveu o símbolo dos sete planos da natureza e os sete corpos do ser humano. E ela terminou sua vida como uma iniciada plenamente consciente. O Egito beneficiou-se enormemente de seu reinado, não somente pelo avanço cultural, mas devido ao fato de que ela apoiou e sempre foi obediente aos desígnios dos instrutores dos mistérios. Nunca sequer, numa ocasião, durante toda aquela vida, ela falhou em obedecer a uma diretiva vinda dos instrutores espirituais ou deixou de responder a um chamado. O obelisco é a revelação do monumento àquela verdadeira realeza. E aí, ouvintes, nós temos realmente a revelada uma coisa que está aí diante dos olhos do mundo. Em tantos países, alguns poucos que sabem, que conhecem, ou trouxeram obeliscos do Egito, ou então ergueram obeliscos nas suas cidades, como nós já citamos, porque o obelisco representa o mestre de sabedoria, o homem iniciado, o homem iluminado, pois o obelisco, ele é uma pirâmide que estava aqui na terra, como é cada ser humano, com a sua chispa divina, mas ele se ergueu ao céu através de um cubo que vai subindo e vai se afinando, revelando que a exaltação da pirâmide. Então, ouvintes, quando vocês estiverem circulando aí em qualquer lugar do mundo e vocês virem um obelisco, se recordem que ali está realmente um símbolo pertencente aos mistérios. Ali está o símbolo de homens santos, de homens iluminados que viveram nesta terra. Mas falando um pouquinho mais sobre o Tote Hermes, que é o objetivo desse capítulo do livro de Manly Hall, ele fala sobre o livro de Thoth, que é obviamente um livro perdido, infelizmente não se sabe o paradeiro dele, mas que estava guardado no templo do Egito Antigo, dentro de uma caixa dourada no santuário interior de um templo. E esse livro, que está perdido para o mundo, tinha obviamente a chave dos mistérios, e a decadência espiritual do mundo explica porque hoje ele está perdido, pois de Hermes Trismegisto vem uma grande descendência espiritual dos mestres que ele instalou, que ele ordenou. Então há uma sucessão apostólica, por assim dizer, com relação a este livro de Thoth que se perdeu. Existe agora no mundo várias escolas secretas que têm o privilégio de iniciar pessoas nos mistérios, mas infelizmente elas não têm o privilégio de ter o livro sagrado de Thoth, mas a verdadeira luz da iniciação, e ainda está brilhante naqueles templos e naqueles altares dos mistérios, como eles foram revelados pelo Thoth Hermes. E sobre Hermes também se dizia que ele era um grande sábio no campo prático, pois ele era conhecido como o grande fazedor de potes, né? E foi justamente sobre a pirâmide de Saqqara que se encontrou, dentro daquela pirâmide que os egiptólogos atuais insistem a dizer que foi uma pirâmide que deu errado, só porque ela é antiga e desabou em alguma das suas faces. Mais debaixo desta pirâmide foram encontrados 50 mil vasos de alabastro, que é realmente uma substância caríssima, e Foi encontrado também um fosso, como se fora um grande obelisco virtual, né? E ali, obviamente, havia algo que fazia com que a vibração daquela pirâmide que estava acima desse obelisco, que era na verdade um fosso, que mudasse a vibração da pirâmide. Era na verdade uma grande tora com um enrolamento de fios de ouro que subia e descia, e aí mudava a frequência daquela pirâmide. E aqueles vasos de alabastro eram preenchidos com óleo em certas quantidades e criavam assim, imagine 50 mil vasos. Quem conhece o alabastro, se algum de vocês, os nossos ouvintes, conhece alabastro, sabe o quão puro é o som que vem do alabastro quando ele é, por exemplo, percutido com um arco de um violino. É um som extremamente agudo e profundo. Agora imagine 50 mil desses vasos colocados juntos no mesmo local, vibrando uma frequência próximo a certas câmeras de meditação, aonde os iniciados abaixo da pirâmide de Saqqara ficavam ali posicionados. Obviamente que então o mistério da luz, né? Que nós vemos no livro do Pimandre, no Pimandro de Hermes Trismegisto, a luz ali brilhava com intensidade, pois a luz é o grande objetivo dos mistérios egípcios. Então, os egípcios se chamavam basicamente de filhos da luz, e o nosso programa Lux Esotérica também se chama Luz, a Luz Oculta. E aqueles que tiveram essa oportunidade de trabalhar, de meditar abaixo ou dentro daquelas grandes pirâmides, tiveram a oportunidade de ter a sua energia, a sua aura modificada, alterada dentro da sua frequência, e assim as suas mentes se elevaram e o mundo teve a oportunidade de conhecer vários dos seus sábios, pois muitos dos filósofos gregos, e que cujos escritos estes sim chegaram até nós, foram iniciados naqueles tempos sagrados. E muitos deles até quebraram muitos dos seus juramentos, pois revelaram muitas leis ocultas, muitas leis matemáticas. Mas com certeza aquela experiência oculta, a experiência da luz interna, ela não pode ser transmitida em palavras. E é por isso que elas se chamam mistérios. Pois mistério é aquilo que se consegue perceber quando fechamos os lábios e então a luz interior se manifesta na meditação de cada iniciado. Então, como nós já fizemos muitos programas falando de Tote Hermes, nós vamos remeter a nossa audiência a esses programas. Procurem ouvintes aqui nos nossos diretórios, tanto no site da Levir como aqui no site da Rádio Esotérica FM, os programas sobre os princípios herméticos, e estudem principalmente o Kybalion, que foi escrito por três grandes ocultistas que têm realmente as leis herméticas. Nós já estudamos esse livro aqui no nosso programa, capítulo a capítulo, lei por lei hermética, e fizemos inúmeros comentários, mas o programa de hoje serviu para que nós, uma vez mais, comemorássemos, rememorássemos essa grande luz do mundo que foi o Thotes, o Deus Thotes, o três vezes grandes, o Hermes, o verdadeiro Mercúrio, o mensageiro dos deuses que iluminou tanto a humanidade. E o avançado da hora, ouvintes, faz com que nós tenhamos que encerrar por aqui, mas vou convidá-los uma vez mais para a nossa vibração final. Vamos, ouvintes, uma vez mais fechar os nossos olhos e nos concentrar dentro de nós, sentindo uma vez mais o batimento cardíaco e reconhecendo aquela chispa divina que habita o nosso coração. Vamos nos interiorizar e visualizar com o poder da nossa mente o brilho da joia inefável engastada no lótus do nosso coração. Essa chispa divina que está unida indelevelmente com a fonte de tudo, que é Deus lá fora, mas que é Deus também dentro de cada ser humano. Façamos essa luz brilhar, se expandir dentro do nosso corpo, preenchendo todo o nosso ser, nossa consciência, iluminando ao nosso redor. E vamos aproveitar esse momento solene para compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Que assim seja, queridos e queridas ouvintes, muitíssimo obrigado por mais uma oportunidade com vocês, estar falando desses temas sagrados. Que essa luz oculta, a lux esotérica, brilhe cada vez mais no coração de todos vocês. Uma ótima noite é o que desejamos para vocês, um bom descanso, aguardando vocês nas próximas edições do nosso programa. Fiquem agora com a programação musical, sempre interativa, da Esotérica FM. Antes aqui de começar esse programa, muitos amigos ouvintes estavam aí programando. Continuem programando as suas músicas preferidas e nos despedimos aqui com um forte, um caloroso e sempre fraternal abraço para todos vocês, ouvintes do programa Lux Esotérica. Até a próxima edição.